primeiro lugar, quero agradecer ao professor José Carlos o convite que me endereçou já há algum tempo para presidir aos destinos da Fundação Aurelia Mar Diniz. Muito obrigado. E não foi só que aceitei, passado algum tempo. Não foi de ânimo leve que o fiz. Foi depois de muitas reuniões, porque estou consciente de todo o trabalho que foi desempenhado pela anterior direção, um trabalho que estou convencido foi muito prolífico. Realmente a situação que atravessaram foi uma situação muito grave e mesmo assim conseguiu-se fazer algo. Mas muito mais há para fazer. Estamos a atravessar uma fase muito difícil, uma fase em que é preciso investir, além dos investimentos últimos que foram ótimos e que não poderiam ser adiados por muito mais tempo, não era impossível manter-se a situação como estava, há outros que urgem ser resolvidos rapidamente. É esse cargo que nós temos que fazer. E estou convencido que a equipa, liderada por mim, portanto, toda a equipa que me acompanha, vai de certeza ser capaz de levar a água ao moinho e conseguir realizar todos esses investimentos e realizar essa situação, resolver as situações que estão pendentes. Fundação Aurelia Mar Diniz, portanto, como é verdade também, como o Dr. Sebastião disse, que eu conheço profundamente a situação dela toda. Portanto, estou conhecido de todos os que aqui estão, à exceção do Dr. Vasco Pato, eu sou o mais antigo, estou cá a trabalhar há 30 anos. São muitos anos de tormentas, muitas incertezas foram vividas nesta casa, algumas ainda há muito pouco tempo. Ainda há muito pouco tempo todos nós passámos por momentos muito difíceis em que não sabia para que lado é que iríamos. Eu sempre acreditei, foi daqueles que sempre acreditei que chegávamos a bom porto e tive a oportunidade numa última reunião na Caixa de Crédito de dizer isso mesmo, que as coisas se iriam resolver e conseguiram-se resolver. Neste momento temos outras coisas para fazer. Mas vamos de certeza com o apoio de toda uma equipe que trabalha nesta fundação, dos auxiliares, dos administrativos, dos enfermeiros, dos médicos, meus colegas todos, de certeza que vamos conseguir levar o nome de Oliveira do hospital. E como o professor José Carlos disse há pouco, eu estou a dizer que neste momento é a única coisa, somos aquela instituição que ainda consegue levar o nome de Oliveira do Hospital a algum lado. Portanto, é mais um peso sobre os nossos ombros que nós temos que levar e que temos que conseguir que sejamos conhecidos como um hospital de referência, que já o somos, mas que temos que cada vez mais trabalhar. Não podemos de maneira nenhuma vivermos do passado, temos que melhorar e para isso cá estamos. Quero agradecer as palavras do professor Sebastião Antunes e quero agradecer a todos aqueles que me vão acompanhar nesta equipa, portanto, terem aceito este desafio, que vai ser um desafio para todos nós, e que espero que daqui a algum tempo, como o Dr. Sebastião disse, daqui a 4 anos, todos nós tenhamos orgulhosos daquilo que fizemos. Obrigado a todos.